Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. A água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Ende, levante tua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que a vida, tente outra vez. Tente, levante tua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez.